Policiais civis do DENARC de Foz do Iguaçu e agentes da Receita Federal de Foz prenderam um rapaz de 18 anos com maconha durante a Operação Fronteira Blindada na tarde de ontem no posto da Receita Federal em Medianeira. David Alex de Lima seguia para Corbelli em um ônibus que faz a linha Foz do Iguaçu-Cascavel. Na mala do rapaz foram encontrados 14 tabletes de maconha que, pesados, totalizaram 13,7 kg do entorpecente. O jovem foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Medianeira para a confecção do pertinente ato de prisão em flagrante, apreensão da droga e encaminhamento do jovem para o setor carcerário. A cadeia pública de Medianeira também está superlotada e apresenta um quadro de preocupação por parte dos policiais que lá prestam serviços. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.